Tem um versículo da Bíblia que muitas vezes já me fez pensar e me faz pensar. Diz na palavra do Senhor que um dia se apoderou de Sansão uma vontade de matar. Não se assuste. Eu disse que esse versículo só me faz pensar. Eu medito muito. Se apoderou de Sansão. Aquele homem, quando recebia o Espírito Santo, ele tinha uma força realmente sobrenatural. E um dia ele se indignou. E se apoderou dele o Espírito. Mas ele, dá para dizer, usou o poder do Espírito para destruir. E eu estou aberto para Deus e estou com sentimento com que se apodere o Espírito do Senhor de mim e de vocês, irmãos. Agora, não para matar pessoas, mas para matar pecado. Para matar sentimentos ruins que querem se levantar dentro de nós. E mais, para matar enfermidades. Para matar contendas, para matar tudo que é de ruim. Que o Espírito Santo venha sobre nós como vinha frequentemente sobre Sansão. Essa é só uma introdução, irmãos. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 11. Tem algo lindo de Deus ali, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Onde os discípulos do Senhor pediram para Jesus que o Senhor Jesus os ensinasse a orar. 11:1 de Lucas, veja aí, na sua Bíblia. De uma certa feita, Jesus estava orando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Pai, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. E perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus, quando dentre vós, qual dentre vós tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes os pães por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se o filho lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você viu com qual a palavra nós abrimos o culto hoje, lá de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, que era um apelo, era uma conclamação para nós, os crentes do Novo Testamento, entrarmos com ousadia, entrarmos com coragem, com intrepidez, entrarmos sem cerimônias, no mais íntimo, na maior comunhão com Deus. Nós somos amigos de Deus, é isso que diz lá em Hebreus. Os crentes do Antigo Testamento, irmãos, era um cerimonial muito grande para eles chegarem perto do templo, ou perto do tabernáculo na época do deserto. O crente comum nem podia entrar no templo, ele ficava lá no pátio. Ele não tinha acesso, se fosse hoje os pastores, Eles podiam, máximo, entrar aqui na nave principal do templo, mas naquele lugar mais sagrado, no lugar da intimidade com Deus, somente o supremo sacerdote entrava uma vez por ano. Havia um temor, e um santo temor, mas havia também um medo. Não se usava o nome de Deus. O nome de Deus, irmãos, no Antigo Testamento, o Pai de Jesus, o nome dele é Javé. Alguns o chamam Jeová. Não se usava, se substituiu no dia a dia, na conversa do crente e até dos sacerdotes, se substituiu esse nome. Se escrevia, mas praticamente não se pronunciava, por medo de não usar em vão esse nome. Se substituiu por Deus. Toda vez que na sua Bíblia aparece a palavra Deus, no Antigo Testamento, ali é uma substituição. Quando aparece Senhor, ali fala do Javé. Até na escrita houve uma formulação nova para não cair no risco, para não pecar contra o nome santo de Deus. Agora diz na Bíblia, aqui no Novo Testamento, irmãos, que é para nós entrar. O Senhor abriu aquele véu, aquela cortina que impedia o acesso até dos ministradores. Quando Jesus morreu na cruz e ele disse: Pai, está tudo consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí Jesus morreu. Quando ele morreu, diz na Bíblia, que aquela cortina que tinha, que separava esse santíssimo lugar, a cortina se rompeu de cima a baixo. A cortina tinha 16 dobras. Não era uma cortininha fina. Era uma cortina grossa, totalmente espessa. Nenhuma luz entrava para lá. A cortina se abriu em que sentido? De cima para baixo. Quem rompeu essa cortina? Foi Deus. Foi Deus que fez, dizendo agora para todos: o acesso está aberto. E quando os discípulos pedem, Jesus nos ensina a orar. Jesus não usou a palavra Deus, não usou a palavra Javé, não usou a palavra Senhor, não usou nenhuma outra palavra num sentido assim mais formal. Sabe o que Jesus disse para eles? Chame Deus de Pai. Mudou tudo. Toda a concepção de Deus, até foi dito aqui, que muitos de nós fomos ensinados que Deus é um Deus irado, um Deus vingativo, um Deus bravo, um Deus mal-humorado. Muitos de nós crescemos assim. Mas aqui Jesus mostra, ainda que o Senhor é um Deus juiz, sim. Isso não é esquecido também no Novo Testamento. Mas é um Deus que o próprio Senhor nos mandou chamá-lo de Pai. Pode ser que alguns de nós até tivemos problema com essa figura em casa. Pode ser. Nunca transfira isso para Deus. Eu quero te pedir isso. Se teu pai humano não foi o pai ideal, faça esforço para não transferir isso para Deus. Eu sei que temos que deletar as falhas dos pais humanos, porque senão nós transferimos isso. Pois o Senhor diz: chame Deus de Pai. O nome na Bíblia, o nome de alguém, e no caso aqui o nome de Deus é chamado de Pai agora, sempre tinha a ver com o caráter. Veja um exemplo do Antigo Testamento. Um indivíduo lá, um dos patriarcas, foi chamado de Jacó. O que significava o nome de Jacó? Enganador. Aquele que está sempre logrando os outros. Quando Jacó se converteu, Deus mudou o nome dele para Israel. Que quer dizer: como príncipe lutaste com Deus e venceste. Deus muda. Quando você se converteu, você não foi no cartório mudar seu nome. Mas coisas aqui dentro mudaram na sua vida. Sua conduta, sua fé mudou. Pois agora aqui, quando Deus é chamado de Pai, esse ensino ministrado por Jesus, a ideia de um Deus cuidador, um Deus protetor, um Deus provedor, essa é a ideia de Pai. Um Deus que dá cobertura para a família toda. Por isso, se não houve isso na sua casa, perdoe o pai lá no passado. Se houve falhas, pecados, perdoe. Mas o pai Pai perfeito, Pai celeste, ele é apresentado pelo próprio Senhor Jesus. E aí começa ensino de oração. Você viu que a primeira coisa que diz na Escritura aqui sobre oração? Deus, o que depender de mim, eu quero santificar o teu nome. Santificado seja o teu nome na minha vida. Se nós podíamos dizer, na nossa igreja. Teu nome não seja desonrado por nós, Senhor. Que nós não venhamos a envergonhar o teu nome, isso tudo está embutido nesse santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Vem cá, não tem nada de oração aqui, egoísta, você está primeiro se orando as coisas de Deus. Você já deve ter ouvido aquela frase que Deus disse para alguém, alguém muito preocupado com as suas coisas pessoais, e de repente orando, e Deus disse: cuida das minhas coisas. Deus disse para alguém: eu cuidarei das tuas. Deus sabe cuidar mais do que nós. De repente alguém de vocês, irmãos, estão numa preocupação, algo que é crescente no seu coração, algo que está se avolumando. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus cuidar. Te envolve com o reino dele. Jesus chegou a dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, quer dizer, a sua vontade, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E o Senhor disse: todas. Eu tenho visto na minha vida, quanto mais eu busco o reino de Deus, quanto mais eu coloco em primeiro lugar, as coisas ficam mais fáceis. Quanto mais eu estou alinhado espiritualmente com o Senhor, mais as coisas se ajeitam no plano natural. Você deve ter visto isso na sua vida já também. Você que tem andado com Deus. Agora esfria com o Senhor. Começa a estragar tudo, dá errado. É problema sobre problema, tu sai de um problema e entra no outro, tu sai de um, entra no outro. Preocupação toma conta de tudo. Vem o teu reino, Senhor. E aí, irmãos, vem o teu reino sobre mim. Jesus chegou a dizer: o reino de Deus está onde? Está dentro de vocês. Jesus disse isso. O reino de Deus não tem fronteiras, não tem cercas, ele não tem limites geográficos. O reino de Deus está ali onde tem um homem que ama a Deus, onde tem uma mulher que ama a Deus, ali está o reino, porque ali Deus governa. Venha o teu reino na nossa igreja, Senhor. Venha o teu reino na nossa cidade, Senhor. Venha o teu reino no nosso estado, no nosso país. Venha o teu reino. Você está orando as coisas de Deus. É isso, irmãos. Olha como o Senhor, primeiro foco da oração. Orem as coisas de Deus. Esse foi o primeiro foco, a primeira ênfase que o Senhor deu aí a eles. Aí começa o Senhor dizer: olha, agora orem pelo pão de cada dia. Orem pelo sustento, orem pela provisão. E lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 16, você deve lembrar que todos os dias vinha o pão do céu, chovia o maná, caía ali e eles colhiam diariamente. Não podia se colher pão que durasse para 2 dias. Sabem por quê? Porque tinha que ter dependência do Senhor. Os crentes precisavam depender de Deus todos os dias. Provavelmente você tem pão, você tem comida, você tem condições de vida, que você até pode ter esquecido dessa oração: Senhor, me dá o pão de cada dia. Eu acho que muitos de nós já esquecemos dessa oração, porque nós temos provavelmente mantimento suficiente para alguns dias, e se não tem o mantimento, você tem a condição de ir no mercado e comprar sem precisar orar. Provavelmente, todos nós que estamos aqui temos essa condição. Mas aqui no Antigo Testamento e aqui no Novo, o Senhor diz: orem pelo pão de cada dia. E pão, é claro, não é só comida. Pão é tudo que envolve o teu sustento. Vestes, sapatos, tudo que tem a ver com a vida natural, vamos chamar isso de pão. Bom, se é isso, então, muitas vezes nós temos que orar por algumas coisas todos os dias. Estamos orando pela nossa sobrevivência. Depois estamos orando pela nossa vida espiritual, pela não decadência da vida espiritual. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Porque pecado não confessado é pecado também não perdoado. Pela sua vida espiritual, o Senhor mandou orar. Tudo que envolve o teu andar com Deus, tudo que envolve também o teu andar com outras pessoas que te ofenderam, libera, libera isso aí, não segura. Esteja pronto para perdoar, pronto para pedir e pronto para dar o perdão. E por último, o Senhor ensinou eles a orar, que Senhor, não nos deixes cair em tentação. Se o perdão dos pecados é algo passado, porque você está pedindo um perdão por algo que você já fez. Ainda que foi no minuto passado agora, mas já é passado. Agora, para não cair em tentação, para não cair em tropeços, é algo futuro. Senhor, quando vier as provas, não deixe eu ficar fraco. Não deixe eu desanimar. Tudo isso nós chamamos de tentação. Porque muitas vezes no meio evangélico, se chama de tentação só roubo e adultério. Tudo que venha a enfraquecer ou fazer você tropeçar na fé, tudo isso é tentação. Pode ser uma grande prosperidade, pode virar em tentação. Você pega um trabalho especial, rendimentos maravilhosos, e isso pode, se você não souber administrar, te afastar do Senhor. Então, Senhor, não me deixes cair em tentação. Porque muitas vezes se vê a tentação quando nós estamos em perdas. Mas tentação pode vir também no tempo do sucesso. Aliás, vocês lembram quando Davi caiu? No auge do sucesso. Vamos vendo outros homens da Bíblia. Quando estavam muito bem, lá eles tropeçaram, caíram em tentação. E aí Jesus conta uma história. Ele conta, falando de oração, de um homem que recebe uma visita à meia-noite. Recebe um amigo que estava vindo de viagem, bateu na casa meia-noite. Como era praxe, nos dias do Senhor Jesus, sempre se recebia muito bem as pessoas em casa, não se negava à hospitalidade. Pois só que esse amigo que vem de viagem para a casa do amigo, já, o amigo esse já está dormindo com sua família. Esse homem está dormindo e qual é a surpresa? Não tem comida para oferecer. Fica meio chato. Chegar uma visita, ainda que veio tarde, mas não tenho nada para oferecer. Vamos dizer, dormir de barriga vazia não é legal, né? Nem nós gostamos e nem aqueles que vêm nos visitar. Pois o homem que recebe a visita corre na casa do outro vizinho. Bate lá, vizinho, amigo, amigo. Me consegue uns pães aí, chegou visita. Ah, eu já estou dormindo. Não me incomoda, e aqui os filhos estão deitados, porque era comum muitas casas nos dias de Jesus, tinha um cômodo só. Botavam tapetes no chão, ou tipo redes no chão, assim, e aí dormiam ali todo mundo, quando acordava de manhã, levantava, abria a porta. Para abrir a porta tinha que mexer com parte da família. Meus filhos já estão dormindo. E o indivíduo lá fora, amigo, tem essa liberdade, né? Amigo tem liberdade, mas olha, chegou visita, eu vou passar um vexame. É até desonroso eu não ter pão essa hora, não tenho. Me quebra o galho, se fosse na nossa linguagem. Resolve o meu problema, afinal, os mercados já estão fechados à meia-noite, tem um aqui que funciona até às 11, mas a visita chegou à meia-noite. E aí foi aquela insistência. Tá bom, fica aí, eu vou te arrumar os pães. Foi lá e deu os pães. Uma coisa, irmãos, eu tenho visto às vezes crentes que estão orando só por outros, são intercessores, só pensa nos outros, também existe o contrário, mas primeiro vou falar desse. Estão sempre orando por outros, sabe por quê? Porque dizem, ah, pastor, eu não mereço nem pedir nada para Deus. Outros dizem, eu não preciso pedir nada para Deus, tenho tudo. Então eles só oram por outros. Jesus contou também, disse ali, pedi e dar-se-vos-á, quer dizer, peça algo para ti também. Assim como pede pelos outros, pede para ti. E aí esse amigo A meia-noite bate. Vamos combinar uma coisa, meia-noite é um horário inoportuno. Acho que foi ontem à noite, um irmão me ligou 11h20, eu vou apelidar ele de 11h20, já decidi. Não era nada de vida e morte, se fosse não teria problema nenhum, se fosse uma coisa, era até para contar uma benção. Mas 11h20 eu não estava dormindo ainda. Nem estava deitado, né? Estava indo para a cama. Mas cá entre nós, 11h20 não é o melhor horário de ligar para a casa de alguém, né? Quem é que aqui normalmente dorme 10 horas da noite? Pode dizer, não é pecado, viu? Se eu pudesse, eu ia dormir às 9 todos os dias. 9h30, 10 horas. Se te ligarem às 11h30, você já está dormindo há 2 horas. Quebrou a noite. Pode falar a verdade. Perdi o sono, né, Fernando? É! Perdeu o sono, ainda mais alguns irmãos que já estão na faixa dos 60, eles pedem o sono mais fácil. Pô, irmão, não podia ligar amanhã. Se alguém me perguntar, eu vou dizer quem é o 11h20, tá? Hein? Na faixa dos 60. Irmãos, então chega esse aqui à meia-noite, é uma hora inoportuna. Pois, perceba. Pessoas vão chegar em ti, tu estás ouvindo? Em hora que tu não estás preparado. Não estou falando de coisas materiais, agora estou falando de coisas espirituais. Pessoas vão buscar socorro em ti, vão chegar e vão dizer, tu és o meu abrigo, tu és o meu refúgio no meio da noite, não é isso aqui que está acontecendo? É na tua casa, é debaixo da tua companhia, que eu vou me abrigar. E você vai ter que dizer, não, irmão, eu vou ter que pedir socorro para um amigo meu. Quem é o amigo que nós vamos buscar socorro? Deus. Eu sei, as pessoas, elas depositam uma certa confiança em nós, isso é bom. Mas tem um limite essa confiança. Ela não pode ser quase como que um endeusamento. As pessoas têm confiança, então elas dizem, ah, esses dias nós estamos orando por uma pessoa aí, e foi um dos pastores nossos, e eles disseram, ah, esse não vale. Na brincadeira, tá? Tem que ser o pastor tal. Fomos num hospital outro dia, uma pessoa que está realmente em situação grave de saúde, e um dos pastores nossos foi lá também. E aí, tá bom, vai tu mesmo. Mas eu quero outro. Irmãos, qualquer um de nós que for, vamos ter que bater como esse homem que foi pego no meio da noite, desprevenido, sem pão. Qualquer um de nós vai ter que bater na mesma porta. Seja uma criança que está, tem que orar por alguém, seja um jovem, seja um adulto, seja o pastor A, B ou C, nós vamos ter que buscar alimento na mesma porta, irmãos. Você entendeu? Aqui está um homem, e esse homem que recebe a visita, podemos dizer, somos nós. Tem pessoas que chegam e dizem, tu é a minha esperança, tu é a minha salvação. Pode ser que pessoas já te disseram isso. Pode ser que você já disse isso para pessoas. Eu até entendo quando alguém diz isso. Mas nós temos que também balizar, colocar as coisas no devido lugar. E aí dizer, olha, eu vou bater na porta. Eu vou orar por ti. Isso é bater na porta. Afinal, Jesus está falando de oração. Eu não tenho para te dar. Mas eu sei quem tem. Eu sei quem tem. Eu vou orar por ti. E vou clamar, vamos bater. Vamos insistir. Até aquele que tem pão, nos dá. Diz aqui o homem que recebeu a visita, eu nada tenho para lhe oferecer. Cá entre nós, pela tua força natural, pelas tuas condições humanas, tu tens algo espiritual para oferecer a alguém? Não. Mas você sempre vai ter que dizer, eu sei onde buscar. Eu tenho uma porta onde eu vou bater. Eu tenho aquele, eu sei o endereço dele, daquele que tem pão. Afinal, ele é meu amigo. Por isso, eu posso bater lá. Você viu como que aparece aqui, nesses três pedacinhos da Bíblia que nós lemos? O Senhor nos ensina a chamar Deus de Pai. Agora, aqui, nessa parábola sobre oração, é chamado de amigo. E por último, volta a falar, lá no verso 11, de pai. Qual dentre vós é o pai? Depois fala no 13, em pai celestial. Pai, amigo, pai, pai. Não é aquele formalismo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Bom, e aí começou a lista. Se você quer orar, pode orar sim, não é pecado não. Mas também você pode chegar diante de Deus e dizer, papai, está difícil as coisas, papai. Está pesado. Ou como criança, papai, estou com medo agora. Papai, eu estou inseguro do que vai ser o amanhã. Você pode. O que o Senhor Jesus quer mostrar? Que você tem acesso a um Pai provedor. Você tem acesso a um Deus amigo. Um Deus que se você pedir pão, não vai te dar pedras. Você crê nisso tudo que o Senhor está ensinando aqui? Você crê nisso? Você também tem feito orações por ti? E tem feito orações por outros? Digo-vos, pedi e dar-se-vos-á. Peça, tem uma promessa aqui. Pode pedir para Deus. Pode pedir para Deus. Mas o que Deus vai achar de mim? Jesus diz, peça. Eu acho, entendo assim, irmãos, que nós não recebemos coisas mais e maiores de Deus, porque não pedimos, ou às vezes pedimos indevidamente. Isso diz lá na carta de Tiago também. Você tem pedido para Deus? No nosso seminário de finanças, nós tivemos aqui uns dias atrás, nós oramos para Deus colocar bens nas nossas mãos. E aí Deus pergunta, para que você quer bens? Alguns crentes, se botar bens na mão deles, vão ficar super orgulhoso, vaidoso, chato, arrogante. Então Deus diz, não vou botar, tu vai te desviar, meu filho. Tem crente que se Deus botar bens na mão deles, é só viagem todo fim de semana, todo fim de semana. Se desvia do Senhor, sai da comunhão da igreja. Tem crente que se Deus botar dinheiro na mão deles, vão torrar dinheiro. E a obra de Deus, nada. Essas coisas Deus segura. Porque aquilo que não virá como bênção, então Ele não precisa e creio eu nem deve nos dar. Como nós tratamos os nossos filhos? Da mesma maneira. Pedi. Pede. Pode pedir coisas materiais, sim. Pede cura. Pede livramentos. Pede oportunidades novas, profissionais. Pede. Deus é um Deus doador. É isso que nós chamamos Pai. Sempre que os filhos se reportam aos pais, quase sempre, para não ser injusto com os filhos, eles se reportam pedindo alguma coisa. Em geral, pais é assim? É, em geral é. Quando eu falo de pai, aqui estendo para a mãe também essa palavra. Esses dias recebi um convite do meu filho. Foi bem interessante, do meu filho e da futura nora, né? E aí convidou também a família da futura nora, né? O filho disse, pai, vamos comer uma pizza aí. Foi? Segunda noite agora. Foi, né, seu Mauro? Aí, Bom, filho convidando, vamos, mas eu já pensei. Já entenderam o que eu pensei? Quem vai pagar? Papai paga. Ou os papais pagam. Mas o filho disse assim: não, hoje por minha conta. Opa! Até que um dia virou o jogo. Foi bom isso. E eu nem disse: não, deixa que eu pago. Não, deixa ele pagar. Né? Pais, quando os filhos se propõem a uma coisa assim, deixa eles fazer isso, é um ensino. Olha os pais, cutuque os filhos agora aí. Aí, filho, escuta essa. Pega essa para ti, filho. Pois, normalmente são os filhos quem pedem. Isso é normal, é assim mesmo, irmãos. Não tem nada de errado nisso. Mas, a respeito de Deus, nós sempre vamos estar na condição de pedintes. Não de mendigos, não é isso? De pedintes, no sentido de pedir. E o Pai, com alegria, vai dar. E diz a Bíblia que Deus dá coisas que nós nem pedimos. Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Nossos filhos, nós damos coisas para eles que eles nem pediram. Às vezes eles pedem, às vezes eles não pedem. Nós vimos a necessidade deles e outras vezes não é necessidade. Mas eu quero abençoar o filho, quero abençoar a filha. E você pega e dá. Deus é assim também, irmãos. E o Senhor então diz: peçam, batam. E quando o Senhor diz: batam e abrir-se-vos-á, está o que por trás do bater? Uma porta, né? E qualquer porta, irmãos, tem um endereço. Nós crentes sabemos onde bater. O endereço é o mesmo que o amigo que recebeu a visita no meio da madrugada foi bater na casa do outro amigo. Me arruma uns pães, porque estou mal, eu não tenho nada para oferecer. O endereço é o mesmo, onde todos têm que bater. E eu hoje à noite eu quero te insistir, se você está um pouco reduzido na oração ou na confiança, você até ora, mas com um nível muito baixo de confiança, que você diz: Senhor, eu vim aqui bater, porque afinal a tua palavra diz, e eu sei o endereço, Senhor. O endereço é o Senhor mesmo. Não tem um endereço físico, mas há um endereço espiritual. Eu vim bater, Senhor, porque a tua palavra diz que aquele homem que foi perseverante em pedir para o amigo, ele veio pedir não para ele, pediu para o outro que chegou de viagem. Muitas vezes nós vamos bater na porta de Deus, não em favor de nós, em favor de outros, em favor de filhos, em favor de marido, em favor de esposa, em favor da igreja, em favor da cidade, em favor das autoridades. Peça! Ah, mas Deus não vai atender. Não, isso não é oração da fé, né? Isso é oração, até eu vou dizer, uma oração do ímpio, do que não crê. Pode pedir, deve pedir. E quando eu disse que nós vamos pedir, irmãos, tem situações assim que estão acontecendo, de pessoas que estão lá nos hospitais morrendo, você deve conhecer alguns. Tem pessoas com câncer, tem pessoas com doenças gravíssimas, e nós vamos ter que bater: dá-me pão, Senhor, pão, Senhor, pão, Senhor, e não é para mim, porque eu tenho saúde, Senhor, pão para os meus amados, pão para os meus amigos, pão para quem está pedindo, quem bateu na minha porta. Eu não tinha para dar de mim mesmo, mas eu estou buscando em Ti, Senhor, dá-me pão, e eu não vou comer esse pão eu vou repassar, Senhor. Tem alguém pelo qual você deve orar? Pessoas que estão perdidas, pessoas que estão indo para o inferno. Parece que hoje a igreja não fala mais de céu e inferno, irmãos. Parece que céu e inferno não existem mais, ou que tudo é aqui na terra. Até parece que a igreja, parte dela está ficando pagã também. Eu disse alguma inverdade? Não. Parece que é tudo aqui. Parece que o céu agora é alguma coisa que nós construímos para nós mesmos. Está se perdendo essa dimensão do eterno. Irmãos, tem muita gente se perdendo, tem amigos nossos, parentes nossos, colegas de trabalho nossos, e as coisas vão indo, vão indo, vão indo, e eles não pediram pão, mas nós temos pão também para dar para eles. Alguns vão pedir pão no desespero, alguns vão pedir pão no meio da madrugada, na hora imprópria. Mas Paulo disse para Timóteo, prega a palavra, ensina, quer seja oportuno, quer não, seja a hora boa ou não, prega a palavra. Tem pessoas que vão procurar ajuda, e tem pessoas que não vão procurar ajuda, mas aí o Senhor Jesus disse para nós, ide, vão em direção a elas, vocês têm pães para dar. Você que tem recebido de Deus, você tem algo para dar. Não é teu, lembra? O pão que o amigo buscou foi na casa do amigo provedor. Busque e dê para pessoas. O Senhor Jesus, ele nos disse, bata, e eu fico muito agradecido a Deus, que há um endereço para nós crentes batermos, há um endereço. Nós sabemos em que porta bater, tem multidões que estão batendo em portas erradas. Isso sempre foi na história passada e atualmente é a mesma coisa. Tem muita porta do diabo, que tem gente batendo em porta do diabo. Tem muita gente comendo o pão do diabo, que é, entre aspas, a providência do diabo, que é um pão envenenado, embolorado, que vai matar as pessoas. Mas aqui nós temos o pão de Deus. Nós podemos recorrer a Deus, seja em favor de nós, seja em favor de outros. Tem gente desesperada, tem gente perambulando à nossa volta, tem gente que pede socorro, tem gente que não pede socorro, mas nós temos algo do Senhor para ministrar para elas, para dar a elas. E por último, o Senhor diz que o maior presente que Deus tem para dar é o Espírito Santo. Esse é o maior presente que um homem pode ganhar, que uma mulher pode receber. O maior presente é o Espírito do Senhor. Porque você sabe, tudo vai passar nessa vida, irmãos, tudo. Vai passar, amigos vão passar. Nossa vida vai passar. Mas o Senhor disse que passará o céu e a terra, porém as palavras dele não passarão. A palavra dele e ele próprio é eterno. Te fixa, te agarra nesse que é eterno. Ah, que bendita porta é essa. Que pão maravilhoso é esse. Que pão. E pode ser que você chegou hoje aqui à noite e disse, pastor, eu é que preciso desse pão do céu hoje para me alimentar. Se você precisa desse pão, você chegou no lugar certo. A gente fala, a porta é Deus. Mas todo lugar que prega o evangelho verdadeiro é uma porta de Deus. Tem que ter portas físicas também. Toda igreja verdadeiramente cristã, já tenho que dizer o verdadeiramente agora. Toda igreja assim é uma porta que Deus abriu para salvar e alimentar as pessoas. E eu tenho dito uma coisa, irmãos, o dia que uma igreja não serve mais para ensinar as coisas do Senhor verdadeiramente, então tomara que feche, para não ficar enganando as pessoas, para não ficar iludindo. E outro dia, lendo a Bíblia, minha esposa me mostrou um versículo que diz isso, né? Diz lá em Malaquias, é isso, né, Tânia? Tomara cessasse o sacrifício. Sacrifício era o culto do Antigo Testamento. Porque eu não tenho prazer nisso aí. Tudo isso é vão, disse o Senhor. Tem alimento? Sim, para dar para você. Você veio aqui, pastor, eu preciso algo do céu na minha vida. Eu preciso algo de Deus. Viesse no lugar certo. Viesse no lugar certo. E eu creio, irmãos, que todos precisamos algo do Senhor. Todos precisamos para nós, e todos precisamos também para levar para outros, como esse aqui, bateu na porta do amigo para levar para outro amigo. Ele próprio não usufruiu daquele pão. Tem pão de Deus que é para ti. E tem pão de Deus que Deus está te mandando entregar para outros. Providência de Deus para outros através da tua vida. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia, Deus. Aleluia.